0 no 2, 35, 2, 4, 0. Bruno 941, desse mantenha nível 050. 230, mantém o ponto de esfera da 10. Então, 3566, informa o tráfego próximo à duna, 500 pés, um helicóptero não irá interferir nessa aproximação. 1924 no solo, 1-2, libera a direita, chama o solo 1-2-1, 19. Station 219, graças. Mantenha a correção, curva esquerda, proa 0-1-0, o limite é o localizador. Gol 1-9-4, onda esquerda, 0-1-0. Azul 409 para a Vitória 360 via Upper Sulu, fugindo Upper Whisky 50. Decola pista 10 com a direita, saída da El, Leda, Eud, controle 120, décima 8, cena 5451. O 4000 com 1012. Gol no 328, desse mantém o nível 050. 050, gol no 328. 0 décima 8, reporta o chimbeco sinal 479. Confirmando 120.8, ok? Tem 566, passando duna, complete aproximação, torre no 8, decimal 6. 18,6, obrigado. Trip 5240, desça para 2 mil pés, o ajuste na 0 no 2, reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. 5240, copiou o controle. Afirmo, reportará estabilizado, descendo para 2012. 5240, informa que o tráfego que o precede na aproximação está com 210 de grau de speed, passou duna, 2 mil pés. 503. Duna 941, vai ultrapassar o limite do localizador, novo limite e o QD Mike 190 de Simbra. É, 941. Duna 941, deixe mantenha 3 mil pés, o ajuste na 0 no 3. 941, 3 mil. 5240, informa o tráfego próximo a zona, o helicóptero mantendo 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. 503. O retaguarda foi autorizado para o feedback sinal, confirmando o mesmo é parqueado 01 no estado de laranja. Então, faz o voo na retaguarda, na posição 4, iniciou o puxo acionamento no 6721. 924, confirmando posição 01, valeu. Leva a intenção na Juliette para 01 no Bono 924. Tarde, está 3566 na final. Está 3566, ciente, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre, Embraer da Passaredo, presta iniciar a rolagem na 10. É, 3566. Pista na 0. 2006, reportaremos estabilizado. Zona 328, desse mantenha 3 mil pés, o ajuste na 0 no 2. 3 mil. Romeu 1012, igual no 321. Em 566, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 12 nós. NF pouso, passou essa voz, 356. Construção Odoro, San 3804, informação 11. San 3804, boa tarde, aciona identificação, autorizado chegada a mar e desse mantenha o nível 050, o ajuste no 092. Chegada a mar e Trip 5240, passando Duna, complete aproximação, torre no 8, decimal 6. 18-6, Trip 5240. Torre Salvador, Passaredo 2230. Passaredo 2230, acione 5432, submantenha o nível 200, sai da Arco. Então, sai. 2230 ou 200 na Arco. Livre. Trip. Zero, contato radar, passando 2000 pés, confirme. Afirmo. Dona 328, redução para 1809. Desse mantenha 3000 pés, o ajuste na 092. Sendo 3012, 1809, Dona 328. Dona 941, no centro do tráfego próximo à Duna, mantendo 500 pés o helicóptero. Ciência do estado, o 41. São Salvador, boa tarde, na 3566. Apple. 3566, taxia Alfa Juliette, portão cujinho, posição no 2. Alfa Juliette, até o na 2. Número 2, puxa, aguarda, 4089. O ajuste no 092. 060, tá, 3. Bora, contato. Gama 328, desse mantenha 2000 pés, o ajuste no 012, reporte estabilizado no ILS XR da pista na 0. 2.612, Gama 321. Estabilizado na 941. Na 941, passando Duna, complete aproximação, torre no 8, decimal 6. 7.18.6. Gama 328, informa o tráfego próximo a Duna, um helicóptero mantendo 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. 62. Patrulha Salvador, boa tarde, ACN 6325, chegando. ACN 6325, boa tarde, ACN identificação, autorizado chegada a MAN, desse mantém o nível 050, o ajuste no 012. Quem identificou, 050, chegada a MAN no 012, 6325, campeão. Azul 4089, está autorizado para inspeccionar o táxi. Entra em campo PEC no posição 3409. gente mantém o ponto de espera da 10-6721. Vai manter o ponto de espera, 6721. Trip 5240 no solo aos 21, lidera a direita e chama o solo 121-9. Ok, vai liberar a direita e chamar 219, trip 5240. Passaria do 2230, submantém o nível 200, centro Recife no 260, alterno no 28, decimal 8. 260-288-2230. Graus 109. 4-1 com 3, checado, prossegue. Manter a posição agora com a formação 5-3-5-6. Dona 328, passando Duna, complete aproximação, chame a torre no 8, decimal 6. 8-6 agora, 328. Salvador, voo no 328. Voo no 328, boa tarde, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Guardando, 6741 decola 5 autorizado, confirme. Problema, foi para 6721? Afirmo, decola 5 autorizado, confirme. Afirmativo, 6721, decola. Agilize manobras, alinha e mantém cabeceira no 0, 6721. Agilizando ali, mantém 6721. No 4, porém está tentando sinalizar o seu dono, pode. Graças, 04. Esse mantém a 3 mil pés, o ajuste no 0 no 2. Dona 3 mil, como ele dói. No 941 no solo aos 23, agilize o quanto possível, libera a direita na Fox, chama 121-9. Vai, chama 121-9, agilizamos. Para 4000, 1-0-2-6-3. Taxi Indial, fonte para 2186, que nega 1012, sou 409. Autorizado a decolagem pistão no zero, vento 120 graus, 10 nós. Autorizado a decolagem de cabeceira no zero, até que me acende a zona. Bono 941, bom dia, taxi Alfa, Juliette, portão 07. Bom dia, Juliette, portão 07, Tango Vitor, até o Papá, mantenho o nível 105, confirme mais quantas milhas para o destino. Mantenha o nível 105 e a proa também. Confirme estimado, desconsidere estimado para pouso. Vitor, até o papá. No 328, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus, com 109. Nível pouso, não, 0, vou no 328. Jet 6721, decola aos 25, controle agora em 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, 6721. Até a pro, vou manter a roda, cadê? Desse mantém o nível 050. Controle, bom dia, boa tarde, é o 6721. 6721, boa tarde, contato radar, submantenha o nível 330, Momo da presente. Fazendo 330, voando Momo. Quando possível, eu gostaria de tentar coordenar a proa de Froti ou a Buco com o centro. Gente, aguarde. E aí, mantém cabeceirão no zero. Ali, mantém 4089. 3804, desça para 2000 pés, o ajuste no 012. Reporte estabilizado na ILS que se rira pista no 0. 2000, reporte estabilizado, tá, 3804. 3209, bom, 322. 305, desça e mantenha 3000 pés, o ajuste no 012. Ok, sim. Salvador, Salvador, autorizado. O Alfredo Juliette no mil pés, decola a pista no 7, cor direita, corredor na chefe, controle 120, décima 8, nacional 0151. Olá. Correto, acionamento táxi 2186, Alfa TG. Alô, Salvador, eu vou na 326 para táxi. Para sequenciamento, curva esquerda para o 090, o limite é o localizador. Então, 3804, informa o tráfego próximo à duna, um helicóptero mantendo 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. Obrigado, 3804. Jet 6721, negativo frote ou abuco pelo centro, da presente voo e código. Código da presente, 6721. Alfa Vitor Juliette, liberação na chama, pronto para o táxi. Azul 4089 decola aos 29, confirmando o transponder 5451. Chama o controle agora 120-8. Seguinte, vou corrigir o transponder, controle 208, azul 4089. Controle Salvador, azul 4089, Nadael. Azul 4089, acione 5451, submantenha o nível 360 e voe Leda, após Leda voe eu. Leda, eu disse, já está acionado, 5452, confirme se está recebendo o nosso transporte. 5451, está acionado 5051. Prossiga. Então, o meu transporte, azul 4089. 86, boa tarde, o seu 3804. Boa, azul 4089, agora contato radar passando 2100 pés, confirme. E aciona 5510, controle está parando no 120-8. Delegado 3510 para Maceió, escola da 1057, na feira pouca, João Pinto, passando 5510, controle 1208, voo 924. Correto, reporte Pusco, 924. Passará para o funcionamento, boa tarde, Salvador, 3804, passando uma milha do Índia Serra, com a pista vista, trem embaixo. 3804, ciente, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 10 nós. Pouso livre, o 3804. 1600, ponto copo. Autorizado 370 para Natal, via Pêssego 10, decola pistão 0, curva à esquerda, sai da Puca, transição no Cipá, controle 120, décima 8, aciona 5507, boa no 600. Valeu, Matango, confirme o PAB. 3195, somente para informação, tem helicóptero agora à sua direita, 500 pés na terceira lá na sua aproximação. Completa a final, correndo no 862. Esse helicóptero 86, eu entrei no 5, mais. Mais. Reporte quando estiver pronto para decolar, já está me matando. Zona 44, 2000 pés, ajustado 1012, adicional SC, reporte estabilizado. Jet 6721, chama Recife, no 2545, alternando no 2685. 2545, mensagem de zona, obrigado, bom trabalho. Realmente bom voo. Zona 44, somente para informação, tem helicóptero 500 pés à direita da posição Duna, meia milha afastada. Sol 33, direita 121, décima 9. Direito 29, 338, 04. Prossigo, Otávio Matango. Rodora, 338, 04, 3804, táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 3804. Tema Silva, está travado. Autorizado pelo pistão no 0, vento 1, 1 no 0 graus com 1 no 0 mais. Livre pouso, 1 no 0, 6 no 0. Comprou a noroeste, decolagem 1134, passa agora a frequência do controle em 120, décima 8, até ali matando. 1208, camarada Tango. Controle, boa tarde, Atapatango, até ali matando. Confirme? Atapatango, até ali matando, cara. Até ali matando, prossiga. Intenções de voo sobre o voo aqui no através do shopping paralela até o Imbuí. Necessitaria de imediato ser autorizado, são 500 pés até 2000 pés. O hotel Limatango, o senhor tem condições de voar da presente da praia 270? 270, vai, tem condições. Voa em condições visuais na praia 270, aguardando somente passagem do Airbus 320 Nacional do 10. Todo voo com dois, esse que está tocando na pista ou tem mais algum outro? Tem mais um outro, tá agora 3 milhas do marcador externo, o Hotel Limatango. Aguardando a passagem do tráfego, fica autorizado o sobrevoo. Ok, tá aguardando o Hotel Limatango. 3144 estabilizado. Mais um pouquinho. Ok, completa final, chama a torre Renault 8, meia dúzia, bom pouso. Chama 6315 no solo aos 36, libera a direita e chama o solo 121 décima 9. Entrando direito, 19, obrigado. 6320, informação ótica. Chama 6320, adiciona identificação, voando na proa de TAP, desce para 3000 pés. É 320 do Chanel. TAP 2000, o Chanel 6320. 3000 pés, 300 pés, ajustado 1012. 3.001, 02, 63. Azul 4089, chama Recife, ano 251, alternando ano 3325. Sucesso Alfa, Juliette, portão 11. Alfa, Juliette, 11, cara. Vamos, o tráfego já avistado, confirme, baixou e travou? Já 3144, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 10 nós. Boa tarde, senhora 6141, tem que dar, posso? 6141, a senhora identificação, desce para 4 mil pés, a chegada é a ponte. 4 mil pés na ponte. Justiça Salvador, 1012. 1012, obrigado. Controle? Redução indicada 2409, vai seguir tráfego da companhia, o senhor é o número 2 da aproximação. Redução 2409, canal 6141. Minha posição, Alfa, Vitor Juliette. Livre de restrições de altitude e velocidade em Tato, o senhor é 6320, o número 1 na aproximação. Então? Autorizado, Duna 3000, ajustado B12, aguardo para descida e autorização do ILS. 9320. Obrigado. Controle, está no Matão? Consiga, está no Matão. Estou na posição aqui, é bem próximo ao Rei da Pamonha aqui. Então vai manter o setor, está no Matão? Vamos manter esse setor. É só ver a melhor posição, o melhor horário que tem para eu dar uma ascensão até 2 mil pés. Quantos minutos o senhor vai fazer a ascensão a 2 mil pés? Aí eu preciso dar 5, 10 minutinhos, é uma filmagem. Minutos é possível. Agora, se o senhor quiser fazer o sobrevoo, tem três tráfegos em aproximação pro ILS. No caso, o próximo, o segundo tráfego aproximar está 6 minutos de duna. Seria daqui a uns 8 minutos eu poderia autorizar o senhor a fazer um sobrevoo na área. Positivo, então tá. Eu vou permanecer nos 500 pés aqui, um pouquinho mais baixo. E a senhora, assim que a senhora me disser para afastar, eu afasto e depois eu retorno. Sim. O primeiro tráfego de aproximação estiver em duna, eu informo o senhor para o senhor se afastar. Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, qual portão? É a 12, portão, confirmando. 3144.